Fazer comigo, me fez provar o mel, depois tirou. E tento esquecer, mas não consigo. Penso o dia inteiro nesse amor. Na hora que eu acordo, eu te desejo. Na hora do almoço, eu penso em ti. À noite, eu sinto falta do teu beijo. Mas quando chega a hora de dormir, saudade vem. Do meu lado, em teu lugar, e diz pra mim que mesmo que eu não queira, eu vou te amar. Saudade vem e deita do meu lado, em teu lugar, e diz pra mim que mesmo que eu não queira, eu vou te amar. Já tentei ficar.